Direto Lenda 320, positivo? Afirmo. Para a nossa tela. 979, mantenha pra gente, aguarde. Oxe, eu mantenho ele. Sendo 5127643, mantenha o escuta, táxi Alfa Juliette, portão 01. Esquiva direita, Alfa Juliette, portão 01, o 5127. 1098 autorizado para Serra Bravo, Serra Golfo, nível de voo 370, decolando da pista 10 com curva esquerda, no sul da pouca transição de par. Após o pedido 10, seguia a rota do plano. Aciona 5232, controle 120 decimal, 8. 370, Serra Bravo, Serra Golfo autorizado, cordão 10, pouca de par, pode ser 7310. 5232 Orocaro, 208 é a saída, nível 370, Gol 9098. Correto, 9098, estão prontos, puxa o ferimento. Já tá pronto, 098 é Gol. Autorizado, chama o táxi, Gol 098. Vai chamar táxi, 098 é Gol. A gente pode voar e táxi, 2224. 224 autorizado. Esquerda, 15 graus. Turno 334, após desvio de Duna, autorizado em Leste do Sul, reporte estabilizado. Desvio, seguida de Duna, reporte estabilizado, aproxime de Duna. Autorizado por esporte. Reporta 1, 5127. A gente mantém posição de ataque 3 de Juliette, 5927. Aracaju utilizado nível 230, decolando da pista 10 com curva esquerda, na subida Uca, Jama, faz direto para Aracaju. Aciona 5233, controle 120, decimal 8. Aracaju 230, Uca, Jama, Aracaju, curva esquerda, 5232208. Chegou 135, passo correto, no portão 5.300, puxa seu número. Força no 5233. 5233. Tarifa 2224, autorizada até 3.000 pés, a gente chama 021. Até 3.021, 2224. Federal 9979, chama agora Recife, frequência 128.35, alternando 2.1. 2235, ano boa. 798, 69 a bordo, luz 40, Maceió. Bom, Luzer, no fim, autorizado o táxi, direita, fita, que se índia, no ponto de espera, reporte todos para a decolagem, no ajuste de altímetro, no 021. Ele 21, via ilha, chama pronto, bom, 098. Ajuste 527, autorizado, ingresso de LED, ponto 1. Juliette, eu ponto 1, não autorizado, ingresso, 2, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 7. Bom, 098, autorizado a linha de decolagem da pista 0, vento 190 graus, 99. A linha decola da 90, gol 098. Zero nove oito, decolou 51, chama o contrário em 08. 08, obrigado. 098, tá bom. Boa noite, voo na 098. Estou no 098, contato radar na decolagem, seguindo em saída Fuca para o nível 370. Fuca 370, voo na 098. Passarinho 2224, Fuca para 2109. 2109, 2224. 5972, oceano a identificação. Desça chegada volta até 2000 pés, eu já chamo 021. Falo Gol 1-3-5-4, como está nessa nave? 3-5-4, autorizado, senhor táxi. Autorizado, vai chamar o táxi, senhor. 1-3-3-4, solo 6-5-6, mantendo minha Alfa e Kilo. Para o parte 3, atenção balizadora, posição prevista 1-Lima. Gente, Alfa e Kilo, parte 3, 1-Lima, 1-3-3-4, marcando a circuito. A história do 2024, tanto para 2000 pés, autorizado em LS Exchange, reporte estabilizado. Para 2000, para o LS Exchange, reporte estabilizado. 2-2-2-2-2-2-2-4. 1098, chamo centro Recife, frequência 1-2-2-5, alterna 1-2-5-2-4-5. 2005-2545, obrigado. 3-2-LS, gol 972. 1-972, chama centro frequência 1-98-2-9-5. 2972, bom, deixa eu ser ligado com os motos 10, vento 190 graus, 109. Ele foi o céu 10 com 1972. Oceano a identificação, deixa a chegada com a média de 1 para 3, no céu do lixo 202. Confirmado, passarela 2224. Passarela 2224, chama a torre frequência 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, obrigado, bom serviço. 2224. No nosso 22, extensão 0300, programa escuta, taxa do Alfa, reporte 1 do taxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, na sua escuta, é gol 1979. Gol 1972. Para o táxi, gol 1354, alterna restrito, 2 horas de economia, 150 bordo. Gol 1354, utilizando o táxi de ataque principal, taxi Índia, no ponto de espera, recorte pronto para decolagem, no ajuste de altímetro 021. D21, de ponto de espera, 18, vai fazer uma própria decolagem. Salvador, muito boa noite, ao passageiro 2224, estabilizado. Passageiro 2224, boa noite, utilizado pouso na pista 0. Vento 190 graus, 139. Realizado, 2224. No 1972, autorizado no ingresso Juliette, portão 04. 1972, Juliette para o portão 4. Obrigado. Confirmo que estou seca? Está seca no momento, senhorita. Miami. Aqui do finger de número 10, parte 1, para a posição 12, parte área remota, parte 1. Mas quem disse que não utilizar no reboque, pode finalizando? Será feito, graças. 5972, autorizado no Nexway, reporta estabilizado. Reportará estabilizado no Nexway da 1059-72. Segue tráfego 12 horas, 1.0 milhas, como sudeste, passando agora 3.010 para 2.000, 1.2727. Para 2006, revisa para velocidade de aproximação, tráfego a frente está com 140 de ground speed. Está autorizado seu procedimento em meio ao X-Ray, está estabilizado. Está estabilizado, está estabilizado. 172, chama a torre frequência 198 da sinal 95. 19. Boa noite, tráfego avistado, autorizado com o sistema 0, vento 190 graus, 10 nós, ajuste altímetro 1021. Chama centro Recife, frequência 1, 2, 6, 5, alterna 1, 2, 5, 4, 5. 625, 2545, 354, boa. 66 da cabeceira no zero. O vento para cheque 180 graus, 129 e hoje de altímetro 1021. Aguarde que está livre. Sola 114, autorizar ataque para Pátio 3 e a Alfa Kilo quando lá observa o sinalizador, menos escuta até o corte. O 5972, reporte a pista 10 livre. E o 5972, estou considerando o sistema 0, 28 livre. Exemplo, 1228, vento no momento 180 graus, 15 nós, a pista encontra-se livre, pouso autorizado, sistema 0. Vamos aqui na sala. Tá, obrigado, hein, amigo. Yankee Kilo, informando o término do rebote, posição 12, área remota. Obrigado, bom dia. Sete, Mike, Yankee Kilo, tudo ciente, boa noite. 1228, no solo, autonomia, autorizado ataque para Pationo, e Alfa Juliette, portão 02, pode pedir auxílio para confirmar as condições da pista? Na curta final ali, a visibilidade está um pouco restrita e pista úmida. 7 graus pela informação, 1228, você me escuta o corte. 7 graus pela informação, vai via Alfa Juliette para o 02. 3238, boa noite. Saúde, cópia. Passaria 2228, autorizado Salvador para Serra Brava, Quebec Vitor, nível de voo 180, saída Arbor 1, eleva posição a piló após receber conquista. Decola, pistão 0 com primeira curva direita. Transfondo 5237, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. Sete, passaria do 2228, cumpre a restrição inferior da carga. 222. 6-2-0 da Massaroba, está com 4-6 no POB, 3:50, Salvador está pronto para o ataque. 6-2-8, autorizar ataque até o ponto 0 da pistola 0, via parte 1, entra no ponto 0, achando pronto, ajuste o altímetro no 0-2-1. Via parte 1, ainda é ponto de espera, chamando a pronto. Salvador 5972 da Rio, com a Delta da Rio, 3-0. 5972, autorizado Salvador para Serra Brava, Golfe Lima, via Pedro 44, Serra Golfe Romeu, Golfe Novembro 857, Mossul. Nível de voo autorizado 360. Saída Salvo Uno, Leda, Dóquilo. Decolda sistema 0 com primeira curva à direita. Transponda 5234, controle Salvador opera na frequência 120, decimal 80. Gabriel,